aqui, mas uma pressa que dá dó na minha pressa. Então eu queria, se tivesse um vídeo correto, registre também pra gente, pra engordar essa reclamação, por favor. Muito obrigado, viu? Comandante, ele estava tirando o finger aqui da outra posição, comandante. Tem que ter muita calma. Aí ele teve 7 minutos para fazer o movimento. 7. Mas a gente tem. Calma, a última que tiver. Isso aí, bom. Falou, meu velho. Bom. Bora, vai. My arrival, descend to level 050, number 3 in approach, 624. Okay, descend via my arrival, 050, 624. Alô, Oxa 6313, puxa essa marenta no box 4. No portão 04, aguarde para o pushback acionamento, senhor. Tem duas aeronaves para efetuar táxi. Após o táxi das duas, eu autorizo o push do senhor 313. Vamos aguardar. Não, 3 tem condições de efetuar o pushback ingressando no pátio 3, chamando para o táxi no pátio 3, certo? Afirmo. Inicia de imediato, 6313? Afirmo. Livre, chama e pronto para o táxi, hoje é 6313. Livre, 6313. Está pronto para o voo 9227. Estamos com 178 a bordo, alternando o galeão com 3 horas e 50. Ocean 6313, mantenha a posição, aguarde para o pushback, senhor. Mantenha a posição, 313. Voo 9287, copiado, autorizado o táxi via pátio, Índia até o ponto de espera, pistola 0, ajuste padrão agora no 0 no 3, no ponto de espera, chame torre na frequência 118, decimal 95-9287, tenha um bom voo. Obrigado, senhor. O 6313, por gentileza, aeronave um pouco mais à frente para poder taxiar o Boeing da Gol. Sim, vamos embora novamente. Alô, Gol 9272, táxi. Maintain Mari, arrival descent to 3000 feet, 3398, attempt set 103. Salvador, Gol 9287, pronto, ponto de vitória 10. 9287, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento 090 graus com 7 nós. Boa noite, linha decolada da 10, Gol 9287. Autorizado, o pushback com 6313. Afirma, agora o senhor passando a cauda um Boeing da Gol, após a mesmo liberar o pote principal, você tem livre posicionamento, senhor Taxi 6313. Mas o Gol está autorizado. Gol 0, está agora 3, milhas para o Windows Serra. Gol 9248, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, Boeing da companhia iniciando rolagem agora na 10, aguarda informação de pista livre, o Gol 9248. Aguardando, 9248. Aos 47, 1208, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Gol 1287, passa 1800, saída da El. 9287, uma boa, sobe 360, Del. 3360, Del, Gol 9287. 1224, indicada. 3156. Do Boeing da companhia na final da 10, a linha e mantém. Pode passar e o trabalho acompanhado na 10, Gol 9273. 4000, 6103. Uno 59, 520, KLE1 copiado. Puxando 3 no 3, autorizado à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0, 1-3, ajuste padrão. No ponto de espera, some torre na frequência 118.95, 3 no 3, tem um bom voo. Ponto de espera 18, 1-3, 9-5, 4-3, 6-3. Just reconfirming the speed for Chanel 6224. Reducing to 1709. 2709. E 248, solo aos 49, libera a direita e chama o solo 121 no 19. 219, obrigado, boa. É Quinta November, sua velocidade indicada. Direciono com 160, faz a 170. Tem condição de manter até o externo? Positivo. Mantenha, é com Índia Novembro. Controle Gol 9287. Prossiga. Autoriza a bridge da Brenete? Mantém Leda, aguarde coordenação com o centro. Mantendo Leda, aguardando. Autorizado Gol 9272. Torre Roxa 6313, pode esperar da 1-0, tá pronto pra decolar. Deixando a 6313, a linha vai manter, tá piseiro 1-0. E mantém, 3-3. 6224, descend 2000 feet, can 81013. Descend 2000, should I have 6224? Gol 9287, restrito 320, voa bridge. Bridge 320. Oceania 6224, reduce 1700 knots. Reducing 1700 knots, Oceania 6224. Gol 51, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, bom serviço. Repo established, Oceania 6224. Tan 3398, desce até 3 mil pés e reduz para 220 nós. Down and out, 3000, localizador, papá, SML. Aqui de novembro, torre 10295. Controle, boa noite, voo 9272. Voo 9272, contato radar, sabe, mantém 360, voa Leda. 360, voa Leda, represente 9272. Pouso é pista 1-0 mesmo. Após o externo, uma base pela direita para 1-7. Gente, reporte para cancelamento do plano Eco de novembro. Mudança de regra, uma base pela direita da ONU 7, Eco Índia November. Cancela o 5-3, inicia a curva à esquerda, reporta final da ONU 7 embaixo e travado. Realize uma base curta, o Eco Índia November. November. Oceané 6313, está livre a decolagem da ONU 0, vento 080 graus com 8 nós. Livre decolagem 6313. Gol 9287, recepção 3325. 3325, obrigado. 08, bom voo. 308, 6313. Tolhocha 6313, decolou, tá cruzando 1300 contato radar, sobe, mantenha 340, saída da EL. 34, pode guardar EL, da presente? Autorizado. Tá, EL 340, 6313. Então, 3398, send to Tofit, clear the last final, post publish. Ok, proceed G, Delta, Pira, call and join, 339 aqui. Boa noite, Azul 9141. Então, 3178? Afirmo. 3178, desce até os 50, voando ETAP. Minha autorizada está no 050 na proa de ETAP, 3178. Ocean S6224, contact Salvador Tower, 1895. 11895, Ocean S6224, I'll see you. Ok, 320, autorizado Guarulhos, decola da pista 10, curva direita, subida da El Leda, após Leda, voa Bridge, intercepta pelo Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto trio, conforme a roda do plano. Acione 5050, controle 1208. Runway 10. Continue standing by for clearance, Ocean 6224. Hotel Zulu, Trig, e na sequência com a Fala Hotel Zulu. Responde 50-50, controle 208, navio do patrono. Chame para push e acionar. Chama lá, obrigado. Entrando 4-4, eco de novembro. Oceana 6224, check your landing gear, clear to land runway 10, the wind is 090 degrees, 090 knots. Clear to land runway 10, you're down and locked, Ocean S6224. Delta 3, please. Delta 5. Copio, agora 3x3, prossiga. Autorização, Recife, Sexta Vida. Ok. É autorizado Recife, nível 330, informe o ISC 58. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O controle 1208, transponder 5045. Autorizado Recife 330, amplitude 58. Decola da 10, subida esquerda, Puca, Caju. 1208, controle 5045, transponder 3305. Vai pro nosso ativo. Pô, não lembro qual é. É com 234 aí, velho. Vai. 330. Ok, cotejamento correto. Chama pra puxa acionar. Ainda tem um forte chiado aí de fundo na sua transmissão, ok? Como recebe agora? Agora melhorou. Tá ok, obrigado. Left, down 3398, runway inside. Down 3398, over the tower, 6224 in the ground at 5-5-9er. Vacate the runway, contact the ground 129er. Okay, 1219er, Ocean 6224. Help you. 3398, my scope. Então, 3398, my scope. Tupã 9272, Recife, ano 3325. Confirme a frequência para 9272. Uno 3325. 13335, 9272. Uno 33-25. 1332, 9272. You're clear to land, runway 10, wind is 080 degrees at 07 knots. Okay, 080-07 knots, on the sort of clear to land, runway 10. Pode, até 2000, ajuste padrão e reporte estabilizado. Depois de SAP 10-23-10-13, reportará estável, 3-1-7-8. Sinal 63-13, Recife, 1-3-3-2-5. 3398 on the ground at 02, to vacate the runway, call ground control 129. 1219 at 3398. Control, good evening, 3398. Taxi via Alpha and Juliet, gate 02. Alpha and Juliet, gate 02, 3398. Repórter 3178, só confirmando autorizado ILS Spring. Autorizado, repórter estabilizado. Portaremos. Estabilizou? Tá no localizador. Chama a torre, 18895. 18895, até amanhã. Bom pouso. Obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, boa noite. 31978, tá no localizador do ILS X-Ray. 3178. Cheque trem, livre pouso, vento 080 graus com 07 nós. Autorizado pouso, pista 10, tá 3178, trem de pouso baixado, travado. 2178 no solo, 013, a livrar direita, chama solo 121 decimal 9. Direita, 2193, 178, graças. Charlie Oscar November, hoje é o padrão, 1013. Solo 3178, livrou. Então 3178, boa noite. Taxia via Alfa e Juliette, prossegue até o pátio 3, remota 05. Ok, Alfa, Juliette, pátio 3 para a remota 05. 3178. Solo Salvador, voo 9249, autorização Guarulhos 380. Ciente Guarulhos, confirmando o nível? É o requerido 380, ciente da informação Vitor. Ciente, informação Vitor, confere 380 já aprovado, só um minuto para cópia, voo 9249. Escuta. 3178, modificada a posição no pátio 3, prossegue para a remota meia dúzia do pátio 3. Meia dúzia no pátio 3, beleza. O 9289 está autorizado para Guarulhos, o nível 380, via rota Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após, conforme a rota do plano, decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda, direto Bridge, o controle Salvador 120.8, aciona 5054. O gol 9249, autorizado para Guarulhos, nível 380, conforme roda do plano de voo. Segue Brida, Upper Zulu Nomeia, Bravo Hotel Zulu, DCC Trive. Decola da pista 10 com curva direita, fazendo a subida da El Leda Bride. Controle 1208, transponder 5054, voo 9249. Só confirmando o primeiro fixo da rota, será Bridge, ok? Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Ok, o primeiro fixo, Bravo, Índia, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Gente, ó. Portão 08, chama pronto, pushback, acionar o gol 9289. 9249, chama reto. Solo 3178, o balizador está chamando a gente na posição 07. Então mudou mais uma vez. Pode prosseguir para 07. Tá ok, então. 07, 07. Sala azul 9141. Prossiga. Gate 3, pushback acionamento. Autorizado, 9141, chama pronto para o táxi. 9141. Azul 9141, está pronto para o táxi com 116 a bordo, 4:30, Altena Ribeirão Preto. Lado direita via Índia, ponto de espera da 110, torre 118, decimal 95, o ajuste 10013, tem um bom voo, o azul 9141. Com 1013, direita Índia, ponto de espera 10, torre 1895. Muito obrigado, até a próxima. 3305, pushback, acionamento. 3305, autorizado, chama pronto para o táxi. Chama na táxi, 3305. Gente, aguarde para esperar. Ok, cara. Salvador, boa noite, azul 9141, ponto de espera da 10, pronto. Trono, ali em decola, vento 080 com 7 nós. A linha em decola da 10, 9141. Solo 3605? Diga. Falando que a razão da demora para sair do lugar aqui é o operador de finca. Ok, vou checar com a imprensa. Ah, agora eu já vejo. Torre Salvador, boa noite, Papa Romeu, Tia Alhosca November. Ao meu Tia Alhosca November. Tráfego ainda não avistado, continua aproximação, estamos passando externo com o chefe de trem. Chamando externo com o trem, Tiagosta November. Líder da presente, sobe 320, 914. November, vai passar o externo, passado entravado. Sim, avistado, livre pouso, 90, vento 080 graus, 089, Tiago Alaska November. Ciente, Tiago Alaska November. O pouso, qual será o estacionamento? Positivo, é, nós vamos no pátio de aviação geral, ali pode ser o setor de carga, e nós só vamos desembarcar os passageiros, abastecer e estamos saindo em seguida. Ok, ciente. Até se o senhor puder coordenar, já mandar o Petrobras e o ônibus da Infraero pra pegar nossos passageiros lá, agradeceria bastante. Eu quero os ônibus da Petrobras, é isso? Ativo. E são quantos passageiros para desembarcar? Vão desembarcar, são 3, 4 adultos e uma criança. Ok, ciente. Grato, November. Natal. Sol 3305, táxi 176 a bordo, 317 Natal. Autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95. O ajuste 10, 13, tem um bom voltão, 3305. Pátio Índia, ponto de espera 10, 295, ajuste 13, obrigado, boa noite. Salvador Ground, Ocean Air 6224. IFR to Araka, GFY level 1980. Ocean Air 6224, ready to copy. Ready to copy. Ocean Air 6224, cleared to Arakaju, flight level 190 via correction. The flight level 190, takeoff from runway 10 after left turn. The departure will be Puka after Jammu and then direct to Aracaju. Salvador departure frequency 120.8, Skok 5055, Oceania 6224. Clear to Aracaju, flight level 190, takeoff 10, left turn, Puka, Jammu, direct, Caju. Departure frequency 1208, squawk 5055, Oceania 6224. Oceania 6224, correct, come back right for pushback and start gate 01. We do, Oceania 6224. Papá Romeo. Oscar, Charlie, Oscar November, no solo aos 30, chame o solo 219, eu livrar. 219, boa. Ground, Ocean Air 6224, just confirming we don't get departure. The departure will be Puka, after Jammu, Juliet, Alpha, Mike, Oscar, and then direct to Aracaju. Okay, full code departure, Oceania 6224. Charlie Oscar November, boa noite. Prossegue o táxi Alpha e Juliet até o pátio 3, atento ao balizador. Charlie Oscar November. 05, livre decolar, vento 080 graus, 10 mais. Livre decolar, 3, 3. Charlie Oscar November na escuta. Prossegue Alfa e Juliette até a remota 10 do pátio 3. Os 3-2, contate o controle em 1208, boa noite. 208, boa noite, da 3305. Controle Salvador, boa, TAM 3305, passando 2 mil pés. TAM 3305, contato radar, sobe e mantenha 330, saída PUCA. 330, saída PUCA, TAM 3305. Ocean Air 6224, for push on start up. Parking spot 01. 191-41, chama Recife, 1-3325, bom voo. Check approved, do you call for taxi, Oceania 6224, thank you. 41? 41? Azul, 91-41. Não, era só cheque rádio. Já podemos chamar o centro Recife? 1-3325, 9141. 3325, obrigado, boa noite. Boa, bom voo. Nota 10, remota 10. Salvador, uma boa noite. Gol 9249, a posição é 08, para o procedente acionado. Gol 9249, autorizado, chama pronto para o táxi. Livre, repórter táxi, gol 9249. Portugal 019 at 2000 feet, clear the LS X-ray report established. Ocean at 6224 is ready for taxi with 83, alternating Salvador, 1 hour and 50. 6224, taxi to the right via India, hold the point runway 10, call tower 118.95, the QNH 1013, have a nice trip, sir. Clear 2, taxi runway 10, via Indian, hold short of runway 10, Ocean Air. 6224 and tower 118.95. Good night. Recife 1, 2685.